Fecheiros 5. Eles achavam-se agora suficientemente perto para observar que o caminhar do robô consistia num balancear peculiar e contínuo, uma oscilação perceptível da esquerda para a direita e vice-versa. Naquele momento, enquanto Powell voltava a agitar a mão e imprimia a potência máxima ao seu transmissor de rádio de auscultadores compactos, preparando-se para novo grito, Speedy ergueu a cabeça e viu-os. Estacou imediatamente com um balancear inseguro, como que sacudido por vento moderado. Pronto, Speedy, volveu Powell. Anda cá, rapaz. No instante imediato, a voz do robô vibrou pela primeira vez nos auscultadores. Vamos brincar, cachorro quente. Tu apanhas-me e eu a ti. Nenhum amor pode cortar a nossa faca em duas, porque sou o mal-me-quer, o terno mal-me-quer, tralalá. Rodou nos calcanhares e afastou-se rapidamente em direção contrária, com uma rapidez e fúria que levantavam grãos de pó torrado pelo calor. As suas últimas palavras, enquanto se distanciava, foram: cultivaram uma florzinha junto do grande roble. Seguiu-se um curioso estrutor metálico, que se podia considerar o equivalente robótico de um soluço. Onde terá ele ouvido Gilbert and Sullivan? Grunhiu Donovan. Estará bêbado? Ou algo do género? Se não o dissesses, nem me tinha apercebido, replicou Powell com amargura. Voltemos para o penhasco, que estou a derreter-me. Após um longo silêncio, declarou: Para já, o Speedy não está bêbado, pelo menos num sentido humano, pois trata-se de um robô que não se pode embebedar. No entanto, aconteceu-lhe alguma coisa equivalente a isso. Para mim, está mesmo bêbado, persistiu Donovan. Imagina que estamos a brincar. Palpita-me que é uma questão de vida ou de morte horripilante. Está bem, raciocinemos com calma. Um robô não passa disso. Quando descobrirmos o que lhe aconteceu, poderemos repará-lo e seguir em frente. Quando? Salientou com azedume. Todavia, Powell ignorou-o. O Speedy está perfeitamente adaptado ao ambiente normal de Mercúrio. Mas esta região, continuou com um gesto largo, é claramente anormal. Consiste nisto a nossa pista. Vejamos agora. De onde vêm estes cristais? Devem ter-se formado de um líquido que arrefeceu lentamente. Mas de onde viria um fluido tão quente que arrefecesse ao Sol deste planeta? De uma ação vulcânica, sugeriu o outro. Com mil diabos, exclamou Powell subitamente. Manteve-se imerso em reflexões por uns minutos, antes de perguntar: Que disseste ao Speedy quando mandaste ir buscar o selênio? Bem, não sei ao certo. Donovan hesitou. Acho que o mandei apenas ir buscá-lo. Tenta recordar-te das palavras exatas. Deixa-me ver. Foi mais ou menos o seguinte. Precisamos de selênio, Speedy. Podes encontrá-lo em qualquer sítio. Vai buscá-lo. Nada mais, suponho. Não imprimiste a menor urgência à ordem? Para quê? Não passava de mera rotina. Powell exalou um profundo suspiro. Bem, já não se pode evitar, mas estamos metidos numa alhada. Desceu de robô e sentou-se no chão, as costas apoiadas no penhasco. Donovan imitou-o e olharam a paisagem em silêncio. Ao longe, a luz ardente do sol parecia esperá-los, brincando ao gato e ao rato. Junto deles, os dois gigantescos robôs eram invisíveis, à parte o tocante ao vermelho dos olhos fotoelétricos que os fitavam, imperturbáveis, inquebráveis e indiferentes. Indiferentes, como todo negregado Mercúrio, tão vasto em má sorte como pequeno em superfície. A voz de Powell, através do rádio, era tensa, nos ouvidos de Donovan. Vamos principiar pelas três leis fundamentais da robótica, as mais profundamente introduzidas no cérebro positrónico de robôs. Temos, em primeiro lugar, que um robô não pode molestar um ser humano ou, através da inação, permitir que o molestem. De acordo? Em segundo, um robô deve obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, exceto se elas entrarem em conflito com a primeira lei. Exato. E em terceiro e último, o robô deve proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não seja incompatível com a primeira ou segunda lei. Nem mais. E aonde nos conduz tudo isso? Exatamente à explicação. O conflito entre as várias regras é estabilizado pelos diferentes potenciais positrónicos do cérebro. Digamos que um robô se encaminha conscientemente para um perigo. O potencial automático que a terceira lei estabelece obriga-o a retroceder. Mas imagina que lhe ordenas que se dirija para esse perigo. Nesse caso, a segunda lei origina um contrapotencial superior ao anterior e o robô cumpre as ordens com o risco da sua própria existência. Concordo inteiramente. E daí? Tomemos o caso do Speedy. Trata-se de um dos últimos modelos, extremamente especializado e tão caro como um couraçado. Não é uma coisa que se destrua de ânimo leve. Pois não? Ora, a terceira lei foi reforçada, o que, por certo, se mencionava de modo específico nos avisos anteriores dos modelos SPD, pelo que a sua alergia é consideravelmente elevada. Ao mesmo tempo, quando mandaste ir buscar o selénio, transmitiste-lhe a ordem sem ligares importância especial ou qualquer tipo de ênfase. E o mecanismo do potencial da segunda lei era, por conseguinte, muito débil. Repara que me limito a expor os factos. Já percebi. Continua. Creio que estou a abarcar a situação. Compreendes como funciona? Hein? Existe algum tipo de perigo concentrado na fonte de selênio. Aumenta à medida que uma pessoa se aproxima. E a uma determinada distância, o potencial da terceira lei, invulgarmente elevado para se revelar, equilibra-se exatamente com o da segunda lei, demasiado baixo para se salientar, e encontra um equilíbrio. Donovan levantou-se excitado. A terceira lei impele-o para trás e a segunda lei para diante. Por conseguinte, o robô descreve um círculo em volta da fonte de selênio, mantendo-se no lugar de todos os pontos do potencial equilibrado. E até que intervenhamos, de uma maneira ou de outra, permanecerá nesse círculo, o eterno círculo vicioso. É essa a explicação da bebedeira. Com o potencial equilibrado, metade dos sulcos positrónicos do cérebro desorganizaram-se. Apesar de não ser um especialista em robôs, o facto parece-me óbvio. Provavelmente, como acontece a um ser humano embriagado, perdeu o domínio das partes do mecanismo relativas à vontade. Muito bonito. Mas em que consistia o perigo? Se soubéssemos do que ele fugia, tu mesmo sugeriste uma ação vulcânica. Algures, junto da fonte de selênio, há uma fuga de gás das entranhas de mercúrio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Uma grande quantidade. E a esta temperatura? Monóxido de carbono mais ferro dá carboneto de ferro. E um robô é essencialmente ferro. Paulo fez uma pausa e continuou em tom lúgubre. Não há nada como a dedução. Determinamos todo o nosso modelo, exceto a solução. Não podemos ir buscar o selênio, porque ainda está muito longe. Também não podemos enviar estes robôs cavalos, dada a sua impossibilidade de irem sós e de nos transportarem com rapidez suficiente para não ficarmos transformados em torresmos. E não podemos recolher o Speedy, porque o imbecil pensa que estamos a brincar e consegue percorrer 100 quilómetros, enquanto nós transpomos 10. Se for um de nós e ficar assado, restará o outro, aventurou Donovan. Sim, seria um sacrifício nobre, articulou Powell com sarcasmo. Simplesmente essa pessoa, mesmo antes de chegar à fonte, já não estaria em condições de dar ordens. E duvido que os robôs regressassem ao penhasco sem elas. Vejamos se me faço compreender. Encontramos-nos a 4 quilómetros ou 5 quilómetros da fonte. Digamos 4 quilómetros. E o robô desloca-se a 6 quilómetros por hora. Além de que os nossos fatos só aguentam 20 minutos debaixo deste calor tórrido. E não te esqueças que não se trata apenas da temperatura elevada. A radiação solar fora daqui, nos raios ultravioleta, é venenosa. Faltam-nos 10 minutos. Uma eternidade. Mas há mais. Se o potencial da terceira lei deteve o Speedy naquele ponto, isso significa que deve haver uma quantidade apreciável de monóxido de carbono na atmosfera cheia de vapor de metal. E, por conseguinte, tem de se verificar uma ação corrosiva considerável. Há horas que ele anda cá fora, pelo que ninguém nos garante que uma articulação do joelho, por exemplo, não se soltou e o fez cair. Não é apenas uma questão de raciocinar. Temos de o fazer depressa. Seguiu-se um longo, profundo e tenebroso silêncio. Donovan acabou por quebrá-lo num tom trêmulo, devido ao esforço para manter a voz calma. Uma vez que não podemos aumentar o potencial da segunda lei, transmitindo mais ordens, por que não atuamos no outro sentido? Se aumentarmos o perigo, incrementaremos o potencial da terceira lei e faloemos regressar. A placa de visão de Powell virou-se para ele numa interrogação muda. O que o levou a prosseguir? A única coisa que precisamos de fazer para o tirar do seu percurso é aumentar a concentração de monóxido de carbono nas proximidades. Ora, na estação há um laboratório analítico completo. Sem dúvida, pois trata-se de uma estação mineira. Deve, portanto, haver quilos de ácido oxálico para precipitados de cálcio. Santo espaço! És um gênio, Mike! Apenas um pouco, concedeu Donovan modestamente. Basta recordar que o ácido oxálico aquecido se decompõe em dióxido de carbono, água, e o excelente e velho monóxido de carbono. É da química elementar, amigo. Powell pôs-se de pé e chamou a atenção de um dos monstruosos robôs, com uma palmada na compacta estrutura metálica. Sabes atirar? Perdão, amo. Não faças caso. Amaldiçoou intimamente o enferrujado cérebro do monstro. Procurou e encontrou uma pedra do tamanho de um tijolo e ordenou. Pega nisto e atira-o ao monte de cristais azulados, junto da fissura irregular. Vê-lo? É muito longe, Greg, advertiu Donovan, puxando pelo braço. Está a uns 800 metros. Calma. Trata-se da gravidade mercuriana e das possibilidades de lançamento de um braço de aço. Os olhos do robô mediam a distância com precisão maquinal e estereoscópica. Em seguida, ajustou o braço ao peso do míssil e moveu-o para trás. Embora os seus movimentos não se vissem na escuridão, ouviu-se um ruído surdo. E segundos depois a pedra voava furiosamente através da luz do sol. Não havia resistência do ar para reduzir a velocidade, nem vento para a desviar. E quando atingiu o chão, levantou alguns cristais, mesmo no centro do Monte Azul. Paula soltou um grito de satisfação e indicou: vamos buscar o ácido oxálico. E enquanto penetravam na subestação em ruínas, de regresso aos túneis, Donovan observou apreensivo. O Speedy continuou a vaguear neste lado da fonte de selênio, mesmo depois de o perseguirmos. Viste-o? Vi. Parece que quer brincar. Façamos-lhe a vontade. Algumas horas mais tarde, eles voltaram ao local com garrafas de 3 litros que continham a branca substância química, expressões graves. Os bancos das fotocélulas deterioravam-se mais rapidamente do que tinham previsto. Em silêncio e com firme determinação, conduziram os robôs em direção à luz do sol e de Speedy, o qual se moveu apressadamente para os dois homens. Outra vez por cá? Elaborei uma lista para o pianista. Todos chupam pastilhas de mentol e cospem-nas nas vossas caras. Tu é que vais apanhar com uma coisa na cara, grunhiu Donovan. Ele cocheia Greg. Já tinha reparado, replicou Powell no mesmo tom, preocupado. Se não nos apressamos, o monóxido devora-o. Aproximaram-se cautelosa e quase dissimuladamente, a fim de evitar que o irracional robô se afastasse, embora se achasse demasiado longe para poder afirmá-lo. Powell suspeitava que o alucinado Speedy se preparava para dar um salto. Vamos avançar, articulou em tom abafado. Atenção! Um, dois... Dois braços de aço moveram-se para trás e em seguida para a frente simultaneamente. E duas garrafas de vidro cruzaram o espaço em elevados arcos paralelos, brilhantes como pedras preciosas sob os raios solares incríveis. E com sons abafados atingiram o chão atrás de Speedy, quebrando-se e libertando o ácido oxálico que voou como pó. Paulo sabia que em pleno calor solar de Mercúrio, o ácido entrara em efervescência como água gasosa. Speedy voltou-se para olhar e começou a recuar devagar e passou a mover-se com velocidade crescente. Transcorridos 15 segundos, avançava para os dois terrestres num trote pouco firme. Paulo não conseguiu captar-lhe as palavras com precisão, mas ouviu algo como: as declarações de amor, quando proferidas em esse ano? Voltou-se com prontidão. Regressemos ao penhasco, Mike. Ele abandonou o círculo vicioso e agora acatará as ordens. Além disso, começo a ter calor. Moveram-se devagar em direção à sombra, ao sabor das passadas lentas e rítmicas das montadas. E só quando se encontraram, na comparativa frescura, Donovan decidiu olhar para trás. Greg! Este voltou-se igualmente e quase soltou um grito de assombro. Agora, Speedy movia-se com extrema lentidão em sentido contrário. Ia à deriva, de regresso à sua trajetória original, e ganhava velocidade. Através do binóculo, parecia incrivelmente próximo e inalcançável. Vamos buscá-lo, bradou Donovan e esporeou a montada. Porém, Powell opôs-se. Não te esforces porque não o alcançarias, explicou, cerrando os punhos num gesto de frustração. Porque será que só se me faz luz na mente 5 segundos depois de tudo terminado? Perdemos o nosso tempo. Precisamos de mais ácido oxálico. A concentração não era suficiente. Nem com 7 toneladas atingiríamos o nosso objetivo. De qualquer modo, com o monóxido a devorá-lo, não dispomos de horas para desperdiçar com a sua obtenção. Não compreendes o que está a acontecer? Confesso que não. Limitámo-nos a estabelecer novos equilíbrios. Ao criar um novo monóxido e aumentar o potencial da terceira lei, ele retrocedeu até estar novamente equilibrado. E quando o monóxido se dissipou, avançou e tornou a haver equilíbrio. A voz dele tinha uma inflexão de desalento total. Trata-se do eterno círculo vicioso. Podemos dar um empurrão à segunda lei e recorrer à terceira, sem chegarmos a parte alguma, alterando apenas a posição dos pratos da balança. Temos de voltar as costas às leis. fez o seu robô acercar-se do Donovan. Acabou tudo, declarou este último em tom sombrio. Imagino que regressaremos à estação, aguardaremos que os bancos se esgotem, apertaremos a mão, tomaremos cianeto e partiremos como cavalheiros. E soltou uma risada seca. Temos de ir buscar o Speedy, reiterou Powell com gravidade. Eu sei, ainda resta a primeira lei. Já tinha pensado nisso, mas é uma medida desesperada. Desesperados é o que nós estamos. Muito bem. De acordo com ela, um robô não pode admitir que aconteça algo de grave a um ser humano devido à sua inação. A segunda e a terceira leis acham-se impotentes perante isso. Não podem fazer nada, Mike. Mesmo quando o robô enlouquece parcialmente. Bem, o Speedy está bêbado, como sabes. É o risco que se tem de correr. O que pensas fazer? Vou sair para ver o que faz a primeira lei. Se eu não quebrar o equilíbrio, que diabo? Tem de ser agora ou daqui a 3 ou 4 dias. Espera aí, Greg. Também há regras humanas de comportamento. Não vais lá para fora assim. Imagina uma lotaria e concede-me uma oportunidade. Combinado. Vai o primeiro que multiplicar 146 por 14. Quase no mesmo instante, Powell anunciou 2744. Donovan notou que o seu robô oscilava. Em virtude de um empurrão repentino da montada do colega, que se deslocava em direção à luz solar, abriu a boca para gritar, mas voltou a fechá-la. Powell, de certo, preparara o número com antecedência, como ele próprio. O sol abrasava mais do que nunca. E Powell sentia uma comichão enlouquecedora na área mais estreita das costas. Imaginação, provavelmente, ou porventura a forte radiação que começava a manifestar-se através do fato protetor. Entretanto, Speedy olhava-o sem uma única palavra do repertório de Gilbert and Sullivan. Felizmente, mas Powell não ousava aproximar-se demasiado. Encontrava-se a 3 metros, quando Speedy começou a recuar, um passo de cada vez, cautelosamente, e ele se deteve. Em seguida, saltou dos ombros do robô e pousou no chão cristalino, acompanhado de um ruído abafado e uma chuva de fragmentos desiguais. Avançou com lentidão no terreno arenoso e escorregadio, com certa dificuldade devido à baixa gravidade. O calor produzia-lhe cócegas nas plantas dos pés. Dirigiu uma olhadela à escuridão da sombra do penhasco por cima do ombro e descobriu que se aventurara longe demais para regressar somente com a ajuda do seu antiquado robô. Tinha de ser Speedy ou nada. E a tomada de consciência do facto provocou-lhe uma contração do coração. Já se achava suficientemente longe. Decidiu parar e gritar Speedy! O brilhante e moderno robô hesitou na sua frente e parou de recuar, para no instante imediato recomeçar. Powell tentou introduzir uma nota plangente na voz e chegou à conclusão de que não necessitava de fazer muito teatro. Tenho de voltar para a sombra, Speedy, ou o sol derrete-me. É uma questão de vida ou de morte. Preciso de ti. O robô deu um passo em frente e deteve-se. Depois falou. Todavia, Powell emitiu um grunhido ao escutá-lo. Quando alguém está deitado acordado com uma horrível dor de cabeça e o descanso não é permitido, interrompeu-se. E ele, por qualquer razão indefinida, murmurou. Yolante. O calor era agora insustentável. Powell vislumbrou um movimento pelo canto do olho e voltou-se apreensivo. Ficou petrificado de assombro, pois o monstruoso robô que o transportara movia-se para ele e sem cavaleiro. perdão, amo. Não devo deslocar-me sem um amo em cima de mim, mas corre perigo. Claro, o potencial da primeira lei acima de tudo. Mas ele não estava interessado na desajeitada velharia. Queria recuperar Speedy. Afastou-se e fez-lhe gestos frenéticos. Ordeno-te que permaneças distante. Ordeno-te que pares. Era absolutamente inútil. Não podia lutar com o potencial da primeira lei. Corre perigo, amo, advertiu estupidamente o robô. Paulo olhou em volta com desespero. Não conseguia enxergar com clareza. O cérebro andava às voltas acaloradamente. O alento abrasava-o ao respirar e o chão à sua volta era uma neblina trêmula. Speedy! Chamou pela última vez, exasperado. Estou a morrer. Maldito! Onde estás? Preciso de ti, Speedy! Continuava a cambalear para trás, num esforço cego para se afastar do gigantesco robô que não lhe interessava, quando notou a pressão de dedos de aço nos braços e distinguiu junto dos ouvidos uma voz apreensiva de timbre metálico. — Que faz aqui, chefe? E que faço eu? Sinto-me tão confuso. — Não interessa, articulou Powell em voz débil. — Leva-me para a sombra do penhasco. Mas depressa. Powell experimentou uma última sensação de ser erguido no ar, uma impressão de movimento rápido e calor abrasador, e perdeu o conhecimento. Acordou com Donovan debruçado sobre ele e um sorriso de ansiedade. — Como estás, Greg? — Bem, foi a resposta pronta. — E o Speedy? — Encontra-se connosco. Enviei-o a uma das outras fontes de selênio.